Saudações, um feliz dia dos pais para quem for pai, ou mesmo que for pai. Hoje vocês ficam com a segunda parte do que foi falado na mesa Crise do Capital e seus impactos na educação, com a fala da Vanessa Machado. Devido a um problema técnico da gravação, a gente terminou perdendo uma parte do que aconteceu lá, principalmente as perguntas da plateia. Mas essa fala dela está bem interessante. Espero que você goste. Olá, pessoas. Bom dia a todos e todas. Então, camaradas, a tarefa que me foi dada aqui hoje é uma tarefa que me dá um enorme prazer, porque colocar a questão da mulher na luta é tirar essa invisibilidade que as mulheres, que a reprodução dessa sociedade patriarcal e conservadora tenta a todo momento ali colocar e inviabilizar essa atuação, essa participação da mulher nas lutas. Então, primeiro eu queria fazer uma saudação à questão da mobilização dessa greve de 63 dias, que é uma greve que tem mostrado uma força enorme, é uma categoria majoritariamente feminina, então também é algo que nos orgulha bastante, porque atuar na educação com todas as demandas que as mulheres já têm, né, e com essa sociedade que se apropria dessas demandas para escravizar, explorar ainda mais as mulheres, a gente vê mulheres participando da luta, mesmo com tantas limitações, é muito importante, é muito empolgante. Então, é fundamental parabenizar esse esforço de 63 dias de uma mobilização aí que vem se alargando, né? Que vai para além, inclusive, da greve, como já foi colocado pelo Samuel. Como é importante manter um comando de greve que vai além da própria greve, né? Que começa a discutir também as questões da mulher, como que as pautas femininas ficam tão fora, tão apagadas das discussões sindicais, né? Embora você tenha um setor majoritariamente feminino, você tem ali pautas, por exemplo, como creches para mães que poderiam estar aqui, mas que não estão, porque não tem com quem deixar seus filhos, deixam de participar desse ambiente público, deixam de estar presentes nessa vida pública, né, para estarem restritas ao ambiente doméstico, porque, enfim, essas questões não são pensadas. Então, é muito importante que os sindicatos comecem a pensar nisso também. E é por isso que a greve, ela vai além, ela chama, ela atrai esses debates, essas discussões para pensar um projeto de educação para além do capital, para pensar um projeto de educação para além da exploração capitalista, além do machismo, além da homofobia, para além do racismo. Esse momento de educação que nós estamos tentando trazer aqui da nossa singela contribuição vem nesse sentido, dialoga nesse sentido também. Então, a tarefa que foi me dada foi falar sobre a importância da participação feminina nas lutas. E aí a gente tem que recuperar uma memória histórica, porque às vezes a gente acha que as conquistas que estão aí vieram e sempre estiveram, e a gente não consegue mais imaginar a realidade sem essas conquistas. Mas parece que não havia ali sujeitos históricos protagonizando essas lutas para que a gente pudesse, obviamente, obter essas conquistas. Então, é preciso retomar essa memória histórica para que a gente reconheça que esse papel de silenciamento, de invisibilidade das mulheres, ele é estratégico, ele serve a uma sociedade, a um projeto de sociedade que recupera toda essa questão de que a mulher sempre esteve ali, que aquelas demandas têm que ser tocadas daquela forma, como se a sociedade não pudesse passar por transformações radicais. Então, é dessa memória que a gente já começa a discutir aí a questão de que nem sempre foi assim nas sociedades. Nem sempre houveram hierarquizações de papéis femininos e masculinos. E, portanto, esse formato de sociedade não é um formato onde as determinações biológicas e científicas definem esses papéis. Esse processo é uma construção histórico-social. Então, quando a gente começa a entender, a desvelar, né, a desobscurecer essa questão, a gente começa a perceber que é possível mudar as coisas. E aí a gente começa realmente a entender o papel das mulheres nas lutas. E a gente começa a perceber qual a importância das mulheres e como elas sempre se localizaram, como sempre estiveram presentes nas lutas. Então, à medida que a gente reconhece que a sociedade não se construiu biologicamente definida por hierarquizações de papéis femininos e papéis masculinos, a gente começa a perceber que é possível superar essas bases que estão aí cristalizadas, encasteladas, e que remetem à ideia de que a mulher, ainda assim, diante de tantas conquistas, tem que ficar confinada às demandas domésticas no seu cotidiano. Então, a história do movimento feminista vai trazer vários momentos que a gente chama de épocas ou especificamente de ondas que o movimento feminista vai trazer essa contribuição aí. É importante entender que no nosso projeto de construção social, a questão da educação, a questão da participação da mulher na educação vai acontecer de uma maneira bem tardia. Quando a gente compreende isso, a gente compreende também essa questão de como a sociedade vai desenhar o cenário da mulher mais restrita ao ambiente doméstico. Primeiro, é importante a gente entender como que essa questão da origem da propriedade privada, da origem a partir dessa propriedade privada, como as relações elas vão trazer essa hierarquização de papéis. Quando eu disse que nem sempre foi assim, para que a gente pudesse partir de um patamar e dizer, olha, se nem sempre foi assim, a gente tem algo ali para comparar. Então, se a gente tem algo para comparar, vamos lá. Vamos usar aquele parâmetro ali e vamos dizer que é possível ruptura. Né? Porque quando a gente sabe que nem sempre foi assim, então a gente consegue perceber que é possível mudar. A gente enxerga essa mobilidade. Então, com a origem da propriedade privada, todas as relações comportamentais, econômicas, todo o formato de organização social também vai ser alterado. E a mulher, ela vai perder espaço nesse processo. Né? Veja que o casamento parece algo emotivamente afetivo, mas não é. Ele nasce exatamente na necessidade de manutenção da propriedade. Era necessário definir ali, tirar o direito materno, estabelecer em detrimento o direito materno, para tirar o poder da mulher. Então, à medida que esse poder vai sendo tirado, a mulher vai ali perdendo espaço. E ela passa a ser também propriedade do seu senhor, do seu marido. À medida que, a partir daquela relação conjugal, serão definidos os descendentes diretos daquela relação, ou seja, os descendentes diretos da propriedade. Então, todas as relações, os complexos sociais, como as instituições, a família, a religião, o Estado, tudo ali, né, vai se desenhar a partir também dessa questão aí da origem da propriedade. E essa origem da propriedade vai trazer uma mudança radical em relação ao papel da mulher, a hierarquização dos papéis da mulher. Outro elemento fundamental é a divisão sexual do trabalho. Como a sociedade vai desenhar cenários onde vão existir trabalhos femininos e trabalhos ditos e reconhecidos como trabalhos masculinos. Isso também vai trazer para a mulher uma anulação, um silenciamento na participação da sociedade. principalmente no tocante à questão da vida pública, em detrimento da vida privada, que é o ambiente que ela vai ficar mais confinada. Né? Com a propriedade, a mulher fica mais confinada no ambiente doméstico. Então, a primeira onda do movimento feminista, essas primeiras lutas que remetem à participação das mulheres, que embora sempre estivessem presentes nas lutas, sempre foram silenciadas, vai trazer principalmente as bandeiras liberais, a ideia de que é necessário defender o sufrágio. Veja, o Brasil vem de um capitalismo periférico, e aí a gente consegue entender com todo o processo histórico, social que o Brasil já vivenciou, a gente consegue perceber como as instituições sociais elas vão surgir tardiamente e como a participação, a interferência, né, da mulher ali também vai aparecer de forma bem tardia. Então, quando as mulheres começam efetivamente a participar da vida pública, elas começam então a pressionar essa participação a partir do voto. E aí essa primeira onda vem com as bandeiras de defesa ao voto, ou seja, de um pouco mais de abertura para a vida pública da mulher. E a partir de outras questões que também vão ser desenhadas no cenário da sociedade, né, a partir de outras conquistas, à medida que a mulher conquista o direito ao sufrágio, ela também vai perceber que ela precisa conquistar outras questões, ela vai lutar para conquistar outras coisas. Ela começa também, motivada pelas mudanças, pelas transformações histórico-sociais, ela vai também perceber que ela precisa de mais liberdade sexual. Então, ela precisa também sentir propriedade do seu próprio corpo, proprietária do seu corpo, ela precisa ser dona da sua vida. Ela precisa também ter o controle da reprodução, ela também precisa ter a questão do controle da reprodução e da natalidade, ela precisa também ser responsável e protagonista dessas questões. E a segunda onda do movimento feminista vai trazer essa contribuição importante no tocante à questão da participação da mulher nas lutas. Agora com bandeiras mais relacionadas ao corpo, à libertação sexual. Mas aí, embora essas bandeiras mais ligadas à questão do corpo, também conectadas a essa realidade de transformação, de lutas, de maior espaço, né, e conquista no ambiente público em detrimento ao ambiente privado. E a partir do momento em que a sociedade atrai a força de trabalho, demanda dessas mulheres como força de trabalho para a sociedade moderna, para a sociedade capitalista, essas mulheres começam a sair definitivamente do ambiente doméstico no tocante à reorganização enquanto classe trabalhadora. Por que que isso é uma demarcação muito importante? Eu sou militante, né? Me chamo Vanessa Vieira, sou militante do PCB, sou socióloga, formada pela Universidade Federal de Alagoas, sou militante do coletivo feminista fascista Ana Montenegro. Então, é importante que a gente perceba esse corte da classe. É importante que a gente entenda como que a questão do mundo do trabalho vai estar conectada a essas transformações. E como a mulher, a partir do momento em que ela se sente classe trabalhadora, como ela começa, de fato, a debater os problemas da sua classe, a debater as questões de limitação, de não ter com quem deixar os filhos, a falta de creche, a diferença salarial, mesmo trabalhando a mesma quantidade de horas, recebe um salário menor do que o seu marido. Ela começa a debater isso fora do ambiente doméstico, mas agora no ambiente público. Ela começa a encontrar ali outras mulheres que estão ali vivenciando os mesmos problemas. Então, ela começa a se reconhecer como classe. Então, veja como o capitalismo não foi responsável por criar a opressão feminina. Eu falei que a grande força motriz que criou essa opressão, esse patriarcalismo, foi a propriedade privada, foi a origem da propriedade privada. Mas o capitalismo vai se aproveitar dessa força de trabalho, né, abrindo as portas do mercado de trabalho para as mulheres, vai se apropriar dessa força de trabalho para subutilizar a força de trabalho feminina, ou seja, para superexplorar o trabalho feminino. Porque ele não vai se preocupar em resolver os problemas das demandas domésticas, que vão continuar existindo. Porque o trabalhador, ele tem que acordar todo dia, logo cedo, para trabalhar, para produzir mais valia para o patrão, mas onde é que ele descansa? Onde é que ele repousa? Né? No seu lar. E esse ambiente, ele é organizado, ele é limpo, enfim, a comida é preparada, todo esse ambiente que propicia o descanso ao trabalhador, tem demandas das quais as mulheres são responsáveis por cumprir essas demandas. E isso é completamente silenciado. Então, não foi o capitalismo que criou a opressão, mas foi o capitalismo que criou essa super exploração à mulher. Porque ele se apropria da força de trabalho para super explorar a força de trabalho feminina. Ele não está preocupado em resolver o problema de quem prepara a comida na casa, porque ele não vai desembolsar nenhum centavo para criar restaurantes públicos, ele não vai criar lavanderias públicas, ele não vai ampliar o número de creches, ele não quer desembolsar nenhum centavo para resolver o problema dessas demandas da classe trabalhadora. É melhor manter ali a mulher responsável, tanto por trabalhar fora para complementar a renda de sustento da sua família e continuar ali sendo responsável por coordenar o fogão, a criação dos filhos, né? A higiene, a limpeza, a organização do lar, sem ter que desembolsar nenhum centavo para isso. Então, nessa terceira onda do movimento feminista, com essa atuação dentro do mundo do trabalho, essa participação, essa sindicalização das mulheres dentro agora dos espaços, intervindo de maneira orgânica nos espaços públicos, vai trazer para as mulheres ali uma abertura que antes não existia. Então, embora haja esse silenciamento, as mulheres sempre estiveram ali. E como é que isso, né, se conecta a esse contexto de crises? Como é que isso se conecta? Como é que isso se reforça? Né? Quais são os papéis do movimento feminista a partir de agora? Né? Acabaram as conquistas? Que caráter esse movimento feminista deve ter? Quais são as concepções ideológicas que devem ser a força motriz desse movimento? É algo que nos causa dúvidas e incertezas. Porque se o movimento feminista dessas principais ondas aí, né, primeira metade do século XX, final dos anos 60, final dos anos 70, início dos anos 80, e agora? Quais são as nossas demandas aí? A mulher já conquistou o divórcio, a mulher já conquistou a licença maternidade. Qual é o papel do movimento feminista a partir de agora? Primeiro, a gente precisa entender e se localizar que nesse contexto de crise, por optar por um projeto de conciliação de classe com a burguesia e por tornar essa conciliação de classe cada vez mais pavorosa, né, ao trabalhador, no tocante a arrochar o salário do trabalhador, no tocante a mexer em direitos que pareciam ser direitos intocáveis, esses capitalistas vão trazer para o sujeito, trazer para a mulher a obrigação de ter que tocar essas demandas aí e ainda ter que trabalhar para se sustentar. Então, como é que as mulheres começam, então, a lutar, a se organizar, a continuar, dar continuidade a esse movimento a partir dessas lutas? Veja, embora o movimento feminista tenha nos trazido muitas vitórias, a gente está vivendo num contexto de muito retrocesso. Reforma trabalhista, que atinge diretamente as mulheres, que vai diretamente permitir que as mulheres permaneçam com salários diferentes, que é uma bandeira histórica nossa, trabalho igual para salário igual. Todas as principais bandeiras defendidas e conquistadas pelo movimento feminista, pelo movimento feminista de caráter radical, socialista e comunista. Ainda tem essa questão aí, porque embora a gente diga que houveram conquistas dentro dessa coisa liberal, né, dentro das limitações do Estado, a mulher está lutando para se reafirmar, ainda precisa estar participando da sociedade e reivindicando direitos básicos, que não existe, por exemplo. Então, como é que o movimento vai se reorganizar nesse processo? Como é que ele se localiza, historicamente falando, nesse processo? Veja, a reforma do ensino médio, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência atinge diretamente os setores femininos. E é nesse contexto de crise contra-reforma, de contra-ofensiva às mulheres, que o movimento feminista faz novamente um chamamento para que as mulheres se organizem, para que as mulheres construam coletivos, construam associações de bairros, construam partidos políticos, construam e fortaleçam seus sindicatos, para que as demandas femininas elas apareçam. Não dá para esperar, embora a gente tenha muita camaradagem, né, embora o movimento feminista, classista, não lute contra os homens, não defenda bandeiras sexistas, não ache que os homens são os nossos inimigos, a gente tem que perceber que a mulher tem que ser protagonista dessa luta. Né? Não dá para esperar, embora haja muita camaradagem dos nossos colegas, não dá para esperar que os nossos colegas coloquem sempre as nossas pautas. É, se historicamente, por conta da propriedade privada, do patriarcalismo, da hierarquização dos papéis femininos e masculinos, a mulher foi sendo tirada das lutas, ela foi sendo escanteada das lutas, né? É o momento dessa reinserção acontecer. É o momento das mulheres chegando ali devagarinho e participando das suas direções de sindicatos e colocando também ali nas discussões políticas de formação, as discussões teóricas, as reuniões do comando de greve, a necessidade de uma creche, a necessidade do camarada não assediar a outra, né? Porque a gente está vivendo uma sociedade capitalista, então as pessoas reproduzem essa coisa do consumo até nas relações íntimas. Então, muitas vezes, a gente sofre assédio de um companheiro, né, que não, enfim, que acha que a mulher é docilizada demais, né, só serve para ficar em casa, mas para falar e para estar nas lutas e para ser protagonista, não. Então, tudo isso é um processo de construção que a gente tem que estar ali como protagonistas na luta, fazendo ali um contrapeso na balança e dizendo, olha, peraí, não é assim. Desconstruindo toda esses séculos históricos de dominação e opressão feminina. Não é uma tarefa fácil, não é uma coisa que requer uma mudança de comportamento imediata, mas a gente tem que estar ali, fazendo um contrapeso, dizendo, olha, não é assim. Desconstruindo cotidianamente para que a gente de fato seja reconhecida nas lutas. Então é fundamental que as mulheres percebam que agora, que mais do que nunca, esse é o momento de se fortalecer e se unificar nas lutas. É necessário, inclusive, lutar para manter direitos já conquistados. Veja, se chegamos até aqui como conquistas como o divórcio, como conquistas, por exemplo, como o aborto, infelizmente no Brasil, só para casos de risco de morte para a mãe, em casos de estupro, esses direitos, eles podem ser, estão ameaçados. Então, a gente precisa também entender todas essas questões e entender também que o aborto não é uma bandeira das mulheres brancas de classe média. O aborto é uma bandeira das mulheres pobres, pretas, que se submetem a fazer abortos mal feitos e ficam estéreis e morrem todos os dias. Então, a gente precisa também ter solidariedade de classe, entender que a gente precisa estar lutando pelas mulheres que não podem estar se defendendo e estar presente nessa luta, sobretudo porque foram apartadas desse processo. O nosso país viveu séculos de escravidão, então o que esperar de como a mulher negra é vista na sociedade, né? Como não só a mulher negra, mas o homem negro também é visto na nossa sociedade, né? Visto como marginal, a mulher negra é vista como a doméstica, a empregada doméstica, aquela que faz os piores serviços na sociedade, né? A trabalhadora precarizada ou a trabalhadora do sexo. Então, tudo isso precisa ser reorganizado. Mas para isso é necessário que a gente construa um movimento feminista. Para isso é necessário que a gente se fortaleça e coloque as demandas e as bandeiras cotidianamente, sem esperar que os outros façam por nós. É a partir dessa construção, dessa unidade, que o movimento feminista vai resgatar e vai lutar para manter direitos historicamente conquistados. Veja, é muito importante que a gente compreenda que pode até existir, e existe, né? As correntes do feminismo vão perpassar sobre concepções de feminismo completamente diferentes desse feminismo classista, desse feminismo que tem solidariedade de classe com os trabalhadores e as trabalhadoras. Mas é necessário resgatar o papel das lutas e do movimento que sempre lutou ombro a ombro com homens para defender, sobretudo, conquistas da classe trabalhadora de modo geral, não apenas para as mulheres, mas também para a classe trabalhadora de modo geral. Esses dias eu estava fazendo uma atividade com os alunos de uma escola e o professor que me convidou para falar sobre o movimento feminista, ele passou um documentário, e o documentário é muito bom, o documentário inclusive, mas o documentário tem um limite assim absurdo, né? Ele coloca a história do movimento feminista como se tivesse nascido nos anos 60 nos Estados Unidos. Então, é como se ele apagasse toda a luta, todo o processo de mobilização anterior aos anos 60. E veja, ele nasceu nos Estados Unidos, como se só ali houvesse mobilização de lutas das mulheres. Como se a luta, essa mobilização, essa inserção da luta feminina não fosse anterior. E aí, para dizer isso, para resgatar esse caráter de que é necessário um movimento que coloque as questões de classe e que esse movimento ele defende a bandeira do socialismo, a gente precisa resgatar o papel da Revolução de 1917, a Revolução Russa. É muito importante a gente entender que mesmo num contexto de tanto atraso histórico e social, porque se a gente olha no mapa, a gente vê que a Rússia é um imenso país e um país dividido, um país que tem, enfim, tem muitos trabalhadores do campo, um país enorme. Mas aí, como que na Rússia ali, em 1917, você imaginar ali, na primeira metade do século XX, você imaginar que uma revolução pudesse trazer tantas conquistas para as mulheres, assim, como a própria questão do aborto, a própria questão do divórcio, né? Aborto no tocante ao reconhecimento do aborto e a toda a segurança ali no hospital público, né? Porque, enfim, a mulher precisava de assistência, se ela optou por fazer, queria fazer, que ela tivesse pelo menos as condições sanitárias garantidas, né? Já que a escolha é dela, já que o corpo é dela. Veja, como num país tão atrasado foi possível pensar em tantas conquistas nesse período de tempo, né? Nesse momento histórico, onde a gente vai ver ali tanto, a gente vai ver, sobretudo se a gente comparar a realidade internacional com a realidade brasileira, a gente vai ver uma discrepância enorme no tocante ao nosso país. A gente vai ver que a mulher ela vai votar só lá na era Vargas, no finalzinho já dos anos 30, ela vai conquistar o direito ao voto e ela só vai votar se o seu irmão ou o seu marido ou um parente mais próximo, desde que seja homem, a acompanhe e permita que ela possa votar. Veja como as demandas, né, das mulheres e as conquistas, as poucas conquistas que teremos, elas vão aparecer de uma maneira tão atrasada, vão aparecer tão tardiamente no nosso país. Enquanto que você tem uma revolução que conquistou isso, não imediatamente, mas que de modo que o movimento estava organizado, as mulheres estavam ali colocando essas demandas imediatamente, dizendo, olha, tem que ser assim, vamos lá, não dá para esperar que o outro fale por nós. Então, é importante resgatar que em momentos de conflito, as pessoas começam a se levantar e se organizar. E como é importante que essa organização ela exista. Não dá para esperar que os outros façam por nós. É fundamental que as mulheres estejam organizadas. Não dá para esperar que a revolução venha para que a gente comece a se organizar. Claro que nós queremos uma mudança, uma ruptura, uma transformação histórica, social, radical nas bases que sustentam essa sociedade. Mas não dá para a gente esperar, a gente tem que construir essa ruptura. E concomitantemente, à medida que a gente constrói essa ruptura, a gente constrói também ali as pautas, a gente vai colocando as pautas do movimento feminista, vai colocando as pautas do combate à homofobia, vai colocando as pautas do combate ao racismo, para que inclusive a gente crie uma sociedade que repense esse preconceito, essa homofobia, essa opressão às mulheres, né? essa cultura do estupro. É fundamental que a gente comece, até porque com a ruptura e com a transformação social, imediatamente a gente ainda não vai ter uma sociedade preparada para lidar com o fim dessas opressões. A gente vai ter momentos de transição. Então é preciso que a gente desde já comece a construir essa cultura do fim das opressões femininas. E aí a gente começa a entender e convencer os nossos colegas que estão ali no cotidiano, na luta, ombro a ombro, que eles também têm uma tarefa fundamental. Que eles têm que colocar essas demandas das mulheres também. Que eles têm que ser os nossos aliados diretos nesse processo de construção. E que os sindicatos vão nos fortalecer nessa luta na medida em que os sindicatos estão defendendo, a partir dessa atuação, desse controle da base, os sindicatos vão estar respeitando a base, colocando as demandas da base, que são oriundas da classe trabalhadora. Então, a gente precisa colocar essas questões de uma maneira muito clara. Então, é por isso que a luta feminista ela tem que continuar. O movimento feminista ele tem tarefas muito importantes para tocar nas lutas no cotidiano. E vocês precisam compreender a participação de vocês nessas lutas. Então, é fundamental que esse movimento tenha um caráter classista, que ele compreenda que há, além da opressão machista, há também a exploração capitalista. E à medida que a gente compreende que é necessário romper com o capitalismo, é necessário romper com essa exploração, a gente começa a pensar num projeto de sociedade diferente. Porque não adianta a gente defender poder para as mulheres onde a gente está vendo os homens perdendo poder. Mas não no sentido de poder perder poder no sentido de cargos, mas no sentido de perder poder porque está perdendo emprego, porque o neoliberalismo está arrochando os salários, está demitindo os trabalhadores e a renda das famílias está caindo e os filhos não podem mais estudar nas escolas e as mães estão sendo arrancadas do lar, não para que elas se libertem do ambiente doméstico, mas para que elas sejam super exploradas, para que elas sejam terceirizadas, quarteirizadas no mundo do trabalho, para que cada vez mais elas trabalhem sem direitos, como licença maternidade, né? Para que elas sejam essa força de trabalho precarizada e descartável. Então, tudo isso tem que fazer parte do nosso foco e da nossa luta. É fundamental que as mulheres compreendam isso e estejam na luta todos os dias, apesar das limitações, das dificuldades, do machismo que tem que enfrentar todos os dias, né? Dos julgamentos de pessoas, sejam homens, sejam mulheres, que dizem, não, mulher tem que ficar em casa, mulher não tem que lutar, não, ó, tá bom, sua participação acaba aqui, não, porque você ainda é responsável por isso, aturando piadinhas, né? Machistas, que alguns camaradas, infelizmente, acabam fazendo. Então, é nesse processo que a gente tem que estar ali inserido, fazendo o contrapeso da balança. Então, eu faço um convite carinhoso e honesto para vocês, mulheres. Venham construir um coletivo feminista. Vamos começar a se movimentar, a parar de reclamar da opressão, sem fazer parte de uma luta concreta,